sol que brilha mesmo estando longe pode iluminar, mesmo que se esconda atrás dos montes, resplandecerá muito mais além do horizonte. Tu estás, mas o radar do coração vai te encontrar. Tudo acontece.